No dia 7 de outubro de 2018, o Brasil deve escolher seus próximos representantes para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Disso todo mundo já sabe. Mas você sabe para que serve um senador, o que é democracia e qual a função do Estado? É para responder esse tipo de pergunta que nós convidamos o professor Antônio de Oliveira, do DAGE e do PET de Políticas Públicas. A primeira parte do podcast é um pouco mais teórica, o professor dá uma aula básica sobre Estado e depois a gente começa a falar sobre democracia e aspectos da democracia. No final, a gente termina falando sobre eleições e as funções de cada ramo do governo que vão ser votadas daqui a 3 semanas. O programa ficou com quase 1 hora de duração e no fim rendeu uma parceria com o PET de Políticas Públicas, que a gente vai anunciar em breve. E é claro que em 1 hora de conversa não dá para falar sobre tudo, então se você tiver algo para complementar, manda um e-mail ou um WhatsApp para a gente que a gente vai tentar estabelecer essa conversa com vocês. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com, pelo WhatsApp no número 99994-2372, o Twitter é o @podpolifonia e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Agora, fiquem com um episódio. Hoje, então, eu estou aqui com o professor Antônio Gonçalves de Oliveira. Ele tem formação em Direito e Ciências Contábeis, mestrado em Administração de Empresas, doutorado em Engenharia da Produção e, além disso, ele é professor de Governança Pública, Gestão de Custos e Teoria do Estado no DAGE e também é tutor do PET de Políticas Públicas. Tudo bem com o senhor, professor Antônio? Tudo bem. É um prazer receber o senhor aqui hoje. O senhor pode começar falando sobre a formação do Estado e como é o funcionamento do Estado, antes de começar o tema democracia? Sim, é importante que falemos um pouco sobre o Estado para depois adentrarmos efetivamente a democracia. Então vejamos, o que é o Estado? Essa é uma pergunta que a gente busca a resposta e parece simples no primeiro momento, porque a gente entende o Estado como sendo uma delimitação geográfica, mas o Estado é muito mais do que isso. Agora veja também, né, a gente fala que é muito mais do que isso, só que, por outro lado, ele é totalmente abstrato. Agora, é uma abstração material. Paradoxalmente, é uma abstração material, porque nós criamos o Estado para agir e falar em nosso nome. E numa visão aristotélica, nós criamos esse Estado visando o quê? Visando o bem comum. Então, existem várias teorias da formação do Estado, do surgimento do Estado. Nós temos lá a teoria da força, temos a teoria familiar, temos lá a teoria contratual, certo? Temos a teoria patrimonial, que é aquela que entende que o Estado, de fato, foi criado para proteger o capital, certo? E isso numa visão marxista, numa visão engelista, lá nós temos a questão de que ele foi, na verdade, criado para caracterizar bem essa questão da divisão de classes, né? Mas, independentemente da linha teórica que a gente busca na formação do Estado, eu prefiro, para uma compreensão, a questão do contratualismo, que numa visão aristotélica nos dá o entendimento de que nós tiramos aquilo que pertence a nós, tiramos parte daquilo que pertence a nós, a nossa individualidade, ou seja, o homem, o indivíduo, que é detentor de força e poder, pensa, todo mundo numa condição natural, onde tudo é perfeito. Quem que tem o poder? O indivíduo. Quem que tem a força? O indivíduo. No momento em que começa a existir conflitos, esses indivíduos em sociedade acabam tendo dificuldade para resolver esses conflitos. Aí, contratualmente, eles tiram de si, transferem para uma outra pessoa, para um outro ente, essa força e esse poder que é inerente ao seu ethos e diz o seguinte, ó, você, essa terceira pessoa que nós passaremos a chamar de Estado, certo? A partir de agora, receba a minha força, receba o meu poder e passa a agir em meu nome, porém, somado ao nome do meu vizinho, somado ao nome do outro companheiro, assim sucessivamente, para atender ao bem comum. Então, na visão aristotélica, é a perfeição, o Estado. Joia? E nessa questão do contratualismo, uma vez que nós transferimos a força e o poder, que são os dois elementos que caracterizam aí no primeiro momento o surgimento do Estado, no outro momento nós entendemos que esse mesmo Estado que foi criado para agir e falar em nome do indivíduo visando o bem comum, só se caracteriza a partir de três elementos. Que é o quê? Que é o povo, que é o território e que é o governo. Esse governo, na doutrina nós encontramos a interpretação de governo entendido como o governo no sentido ação, ou seja, um governante no sentido de agir, de comandar, de coordenar, e temos também alguns juristas entendem como sendo a soberania. Então nós podemos entender que o Estado é composto por povo, território e soberania, ou podemos entender que o Estado é composto por povo, território e governo, certo? E uma vez definido, uma vez criado esse Estado e com essa responsabilidade de agir e falar em nome da sociedade, visando esse bem comum, numa visão aristotélica, obviamente, certo? O Estado daí passa na sua individualidade a ter força e poder de agir. Agora, essa força e poder de agir é ilimitada? Essa é a pergunta. Porque o Estado, sendo abstrato, certo? Ele não poderia agir. Quem age, então, é o homem. E esse homem vem na pessoa de quem? Na pessoa do governo, na pessoa do governante. E esse agir pode ser que seja o quê? Exacerbado, pode ser desproporcional. E daí vem o quê? Vem a questão da proporcionalidade, a razoabilidade, como o Estado deve agir. E como é que nós vamos tratar isso em cima de um ente abstrato? Como é que nós vamos dizer como ele tem que agir? Então, o Estado tem que ser institucionalizado. E é institucionalizado. Então, mesmo que paradoxalmente, sendo uma abstração, ao mesmo tempo ele é material porque ele age efetivamente com força e poder, certo? Essa materialização ela tem que ser a partir de uma institucionalização. E essa institucionalização do Estado existe a partir da Constituição. Então, a maioria dos Estados, a maioria por quê? Porque não, nem todos segue a questão da constitucionalidade, né? Naquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito ou mesmo Estado de Direito. Mas, como regra, os Estados daí se formam a partir de uma Constituição. E essa Constituição que vai ditar as regras de funcionamento desse Estado e que vai buscar esse equilíbrio. Ela vai estabelecer limites para que esse Estado possa agir. E que não extrapole, porque veja bem, ele é um ente dotado de soberania. Quem que é soberano? Soberano é Deus. Na primeira concepção, pense lá no justnaturalismo. Era quem? Era o divino. Então soberano é o divino. E o Estado, a própria palavra soberania vem dessa concepção. Então, por isso que o Estado, na sua institucionalização, hoje naquilo que nós chamamos de repúblicas, e daí nós já podemos começar a pensar em falar em democracia, certo? Tem uma concepção a partir ali, com mais força a partir da Revolução Francesa, de uma tripartição na maioria das formações do Estado. E essa tripartição que visa o quê? Aquilo que a gente chama de check and balances, ou pesos e contrapesos, onde um poder ou uma função do Estado controla a outra. E quais são esses poderes ou funções, vamos dizer assim? Legislativo, ou função legislativa, poder judiciário, ou função jurisdicional, poder executivo, ou função executiva. Então eles têm que agir de forma harmônica, independente e em equilíbrio. E onde é que está isso? Está na Constituição. Mas como é que ele faz isso? Ele tem que ter na sua essência, daí, e dito lá nas suas constituições, no caso, a forma de governo. Como é que vai ser governado? Como é que esse Estado pode e deve ser governado? certo? O regime de governo, como é que ele deve se portar perante a sociedade. E daí vem a questão dos estados autoritários, ou regimes autoritários, certo? Onde não há necessariamente a democracia, e daí vem a democracia. Que daí nós já entendo que nós já podemos discutir a partir desse momento, uma vez que nós já entendemos, de forma bem resumida, certo? E com uma linha teórica de raciocínio, que foi a linha do contratualismo, certo? Entendemos a concepção e desse Estado, desse ente abstrato material, paradoxalmente totalmente material, que é o Estado que age aí diuturnamente sobre as nossas atividades. Então podemos falar aí a seu critério a questão da democracia, tendo por pano de fundo esse Estado nessa concepção que nós acabamos de colocar para você. É, o senhor, então, poderia falar o que é democracia, talvez até falar um pouco do histórico da democracia, para tentar definir o que, que é esse conceito? Olha só, quando a gente fala sobre democracia, né, nós temos duas vertentes aí, basicamente, né, uma de caráter político e outra de caráter da própria formação da palavra, né? Então, são dois caminhos a seguir. Eu vou seguir aí o caminho mais da política, certo? A questão da democracia. Sem deixar de lado o entendimento lá que democracia é o governo do povo, para o povo, né? Porque vem lá a formação pelo prefixo demo, kratos, aquele negócio que a gente da concepção grega lá de poder do povo, né? Vamos trazê-la para o Estado, que foi o que nós acabamos de falar. O que, que vem a ser essa democracia pensando na estrutura do Estado? É uma forma de governo. É um regime escolhido ali, o sistema escolhido para quê? Para que as pessoas... Quando nós falamos do Estado, o que, que nós dissemos? Nós dissemos que os indivíduos, certo? Transferiram a sua força e poder para esse ente abstrato chamado Estado. Então a pergunta que a gente se faz quando a gente estuda a teoria do Estado é o seguinte: quem é o detentor do poder do Estado? Quem é o detentor do poder do Estado? É o povo. Esse Leviatã, chamado Estado, com toda essa força, todo esse poder, só existe porque o povo transferiu parte daquilo que é seu originariamente, ou seja, transferiu a força e poder a esse Estado. Então, democracia é isso, é a participação do povo, é o povo poder participar das decisões, participar da escolha de seus governantes nesses Estados, participar das decisões que de certa forma retornam para si enquanto povo, conforme nós previmos lá, conforme nós falamos na questão da visão aristotélica, visando o bem comum. Então, democracia, não só discutindo a concepção da palavra democracia, governo do povo, o poder do povo, é muito mais do que isso. A democracia é a escolha, é a definição de como o Estado vai se portar nesta relação que ele tem com o elemento principal da sua formação. Qual é o elemento principal da sua formação? Lembremos que são três, né? Povo, território e governo. Qual é o elemento principal dessa tríade? O povo, que é quem o concebeu. Então a democracia vem daí. Hoje, né, falando em democracia moderna, né? Como acontece esse relacionamento entre o Estado, entre o abstrato material, chamado Estado, e o povo, que é quem lhe deu, paradoxalmente, vida. Substância, né? Substrato. E você pediu para falar um pouco da história da democracia, né? Veja bem, a democracia, ela é antiga, né? Os primeiros os apontamentos que a gente tem sobre democracia vêm lá da século V antes de Cristo, Grécia Antiga, Ágora, onde se decidia o que fazer. O que as decisões em favor do povo em relação a aquela reunião de homens livres. O grego, filho de pai e mãe gregos, preferencialmente atenienses, certo? Maiores de 21 anos, que se reuniam e decidiam. E o que eles decidiam valia para todos. Então, seria os primórdios aí da democracia, né? Respeitado outros entendimentos, como sendo a Grécia antiga, quando o nacional grego se reunia para decidir o caminho a ser tomado por aquela comunidade, por aquela cidade-estado, né? Principalmente Atenas na época, é o que a gente encontra aí nos apontamentos históricos. E de lá para cá, só tem tomado corpo, né? Toda essa questão. Obviamente que quando nós passamos aí pelo período medieval, aí, onde nós tínhamos todo o poder, emanava do monarca, não dá para falar em democracia, né? Mas com a evolução da sociedade, aí, passamos aí pela Primeira Grande Guerra, o que já, de certa forma, aumentou substancialmente o número de estados. Depois tivemos a Segunda Grande Guerra, que de novo aumenta o número de estados, o reconhecimento do número de estados. E com isso, hoje esses estados se administram, se governam, a maioria deles, dos 192, 194 estados que nós temos aí, a partir de um regime democrático, né? Então, agora toma força quando isso, né? Toma força a partir do iluminismo, né? Onde o homem, de certa forma, se liberta daquele, não só o controle, daquela condução que ele se permitia em função do monarca. O homem não questionava, certo? Não tinha a liberdade de pensar, a liberdade de agir. E isso passa com o advento do iluminismo, né, da Revolução Americana e depois da Revolução Francesa. Toma-se corpo a democracia e com o surgimento dos estados, com o reconhecimento dos estados, reconhecimento dessas soberanias, cada estado passa a escolher o seu modo de agir, o seu sistema, né? E hoje nós temos a maioria dos estados, 194, 195 aí, estados, 60% deles, né? Não, 120 deles, acho que está um pouco mais, né? 120 deles, podemos dizer que tem como regime aí a democracia. Ou seja, aproximadamente 60% da população mundial vive sob a democracia, o que não era no passado, obviamente, na época dos monarcas, né? Na época que só o rei mandava, o rei era o emissário do divino, né? Uhum. Aquilo que nós tínhamos no começo da formação dos estados, lá atrás, nas teorias que nós discutimos, né? Eu não sei se a gente já parte do pressuposto que a democracia deveria ser preservada, mas o senhor acredita que ela deveria ser preservada e por que ela deveria ser preservada? Olha, eu não tenho dúvida de que a democracia deve ser preservada, né? Porque ela, veja, ela custou tão cara. Custou tão caro para a sociedade, né? Veja desde quando se luta pela democracia, né? Desde que o mundo é mundo, na verdade, porque o homem quer participar das decisões. Porque se ele é o detentor do poder, ele transferiu esse poder para o Estado. O Estado passa a falar em seu nome. Agora, para falar em meu nome, tem que ser, em princípio, do jeito que eu quero, do jeito que eu participo. E a democracia é isso, então ela tem que ser preservada. Ela está na essência do Estado e no inconsciente do homem. Eu preciso participar da discussão do meu Estado, da discussão do meu governo. E para isso, eu só posso fazê-lo se houver democracia, porque senão eu vou ser tolhido. Tolhido disso. Como é no regime autoritário. No regime autoritário, eu não tenho direitos. Certo? E uma pessoa governa. Um grupo de pessoas decide. Então, temos ainda alguns países nessa condição? Claro que temos. Mas a maioria, né? Ainda bem que a grande maioria hoje atua de forma democrática, mesmo que relativa em alguns momentos. Nós podemos até discutir isso, caso você queira. Mesmo que relativa em alguns momentos, mas é uma melhor assim do que no autoritarismo pleno que nós vivemos no passado, no obscurantismo, onde nós não tínhamos direito. E o que dá direito para a população, para o povo, o que assegura direitos, é a democracia. Então eu não tenho dúvida de que ela deve ser preservada, certo? E que o homem detentor daquele poder originário deve continuar lutando pela sua preservação, pela sua manutenção. Porque é só ela que assegura aquele princípio para o qual nós criamos o Estado, o bem comum. Sem democracia não há que falar em bem comum, e sim benefício de grupos e de determinadas classes em detrimento a outra, em detrimento a outras. Eu coloquei aqui uma questão para falar sobre os tipos de democracia representativa, direta e etc. Se o senhor quiser falar um pouco antes sobre esse tópico que o senhor falou agora, sobre a relativização da democracia, e depois falar sobre os tipos. Não, acho que não vamos falar sobre o tipo, depois a gente fala da relativização. Eu acho que vem bem ao encontro dessa discussão. Okay. Então, esses tipos que você coloca para mim aqui, a questão da democracia direta ou da democracia indireta, a direta é a participação direta do cidadão, ou seja, o detentor do poder. Ele decide, e o que ele decide é o que é válido. Exemplo disso, a Grécia Antiga que eu falei para você. A origem da democracia, enquanto grupo para decisão. Ou seja, os homens nacionais gregos acima de 21 anos, nacionais por quê? Porque mulher não podia participar. Negros, escravos, estrangeiros não podiam participar. Embora no território não podiam participar, somente os nacionais. E eles decidiam diretamente, então não havia um grupo, um outro grupo que decidia o que fazer. Então o próprio homem, na sua essência, resolve, decide como deve, o que é melhor para si, o que é melhor para o grupo. Enfim, isso acaba sendo a democracia direta. Só que isso só se aplica a quem? Se aplica a um pequeno grupo de pessoas, a estados, né? Vamos falar em estados já, porque daí a gente dá um pulo na história e começa a ter os estados no seu reconhecimento geográfico. E no seu reconhecimento político, jurídico-político, os estados, perfeito, e as próprias cidades acabaram se desenvolvendo, acabaram crescendo, né? E como que eu vou fazer uma democracia direta da forma como se fazia na Grécia Antiga, como se falava em Ágora? Por exemplo, no Brasil, com 204, 205 milhões de habitantes. Onde eu vou colocar 205 milhões de habitantes? E se eu estou falando de democracia, seria todos, não vou nem excluir, não vou nem colocar só nacionais brasileiros, homem, branco, enfim, não vou falar isso. Estamos falando de brasileiros, pessoas que estão aqui no território. Onde eu vou colocar 207 milhões de pessoas, 205 milhões de pessoas reunidas para decidir o que fazer? Não vai dar certo. Aí vem a chamada democracia representativa. E lembre-se que nós falamos que democracia, ela segura direitos, né? Permite que a sociedade participe das decisões. Então eu posso participar diretamente, onde todos decidem e o que foi resolvido ali é o que é válido, ou eu posso me fazer representar. E daí vem aquela questão da democracia, eu ter o direito de escolher os meus governantes. Você lembra da composição do Estado? Povo, território e governo. Como é que eu vou participar da administração desse Estado, das decisões desse Estado? Agora, por intermédio de um governo. Eu não posso fazer, porque eu não caibo. 204 milhões, 205 milhões de habitantes brasileiros, não cabe num plenário para tomar a decisão. Então, eu vou praticar a democracia fazendo o quê? Elegendo. E aí vem o quê? Vem o voto. Eu escolho quem vai fazê-lo em meu nome para todos. Como eu fiz lá atrás, criei o Estado para agir em meu nome em função de todos. Agora eu escolho quem? Escolho um governante para poder fazer. E como nós falamos em três funções do Estado, falamos na função jurisdicional, falamos na função legislativa e falando na função executiva, mais do que escolher o governante, nas estruturas modernas de república, certo? Pensando na tripartição de poderes montesquieniana lá, na visão de Montesquieu, eu coloco quem? Coloco também os meus representantes legislativos. Então eu escolho, além de escolher o governante, eu escolho os representantes do povo. Vou pegar um exemplo em nível nacional aqui, nós temos o quê? Temos o presidente da república que nós escolhemos, certo? Embora eu tenha uma visão diferente, eu entendo que o presidente da república não representa o povo, tá? Mas tudo bem, em teoria é. Escolho os deputados federais, que vão representar cada estado membro, né? Vão representar cada estado? Não, ele vai representar o povo de cada estado membro. Então nós temos 513 deputados que vão agir e falar em nosso nome enquanto povo. Isso é democracia indireta. E nós escolhemos ainda mais três senadores por estado. Só que esses senadores não me representam enquanto povo. Eles representam o Estado Federação. Então, por exemplo, no estado do Paraná eu escolho 3 senadores. Certo? Numa eleição eu escolho 1, na outra eleição eu escolho 2. Aliás, agora em 2018, dia 7 de outubro agora, né? Tendo que saber votar, porque nós vamos escolher 2. Certo? Vamos escolher 2 senadores. Nós já temos 1, vamos escolher mais 2. Esses representam o Estado. Na articulação política, eles representam o Estado e não necessariamente o povo. E essas pessoas, esses 503 deputados, vão agir e falar em nosso nome. O que eles decidirem lá, entendamos, foi o povo que decidiu. Então, às vezes, a gente pega e fala assim, eu não participei disso, porque eu não votei. Você participou disso, porque a nossa democracia ela é representativa, certo? Indireta. Então, nós escolhemos nossos representantes e transferimos para eles o poder. O que eles decidirem foi o povo que decidiu. Então, nós participamos. Todas as decisões tomadas no âmbito do poder legislativo são decisões do povo. Isso tem que ficar claro. No regime que nós temos aí de democracia indireta representativa. Mas então, professor, e daí? Eu não pratico no Brasil a democracia direta, mesmo ela sendo representativa no Brasil, ou seja, indireta, nós em alguns momentos praticamos sim, fazemos também a direta. Mesmo sendo 207 milhões, 205 milhões de habitantes aí, mesmo não tendo condição de nos reunirmos numa ágora aí para poder fazê-lo como se fazia na Grécia Antiga, nós o fazemos. Como? Plebiscito. É um exemplo de democracia direta. Nós decidimos sobre algo que nos é colocado e daí vai para o Poder Legislativo regular. Nós decidimos, nós queremos. Aí o Poder Legislativo, a partir da nossa decisão, ele vai e regula, porque eles falam em nosso nome. E temos também aquele outro que é o referendo. O referendo também eu entendo como uma forma, apesar de alguns colegas entenderem como não sendo, porque já vem do Poder Legislativo, certo? E quando vem a regulação do Poder Legislativo, a proposta, ela foi feita de forma indireta, porque ela foi feita pelos nossos representantes. Só que, se eu disser não, certo? Se eu reprovar, está reprovado. Então, a decisão final sobre um projeto de lei submetido a referendo, eu entendo como sendo direta. A construção inicial desse projeto de lei, ela é indireta. Mas a decisão final acaba sendo direta, por quê? Porque quem decide é o povo após a proposição legislativa. Então, são formas que nós temos aí de democracia direta, mas como regra, no Brasil nós praticamos essa representativa, que é a escolha dos nossos representantes legislativos para agir e falar em nosso nome. É importante nós entendermos também essa questão, me permite um parênteses aí. Quando nós falamos em poder legislativo, porque olha a relevância desse poder perante a República. Porque muito mais do que fazer leis, o que aliás é o que menos se faz no âmbito do Poder Legislativo são leis. Importante isso. Muito mais do que fazer leis, esses representantes do povo são responsáveis em fiscalizar e controlar o Executivo. Então olhe como é importante nós sabermos escolher os nossos representantes no Parlamento. Muitas das vezes, num processo eleitoral, como nós estamos vivendo agora, nesse parênteses que você me permitiu, nós nos limitamos a discutir a eleição para presidente. E nos escondemos atrás, ou deixamos de falar sobre a eleição principal, a mais relevante para a condução do país, que é a eleição dos representantes do povo. E quem são os representantes do povo? Os parlamentares. Porque eu disse que, opinião minha, obviamente, respeitado opiniões diversas, que o presidente não é representante do povo. Não é. Certo? Ele é um. Nós escolhemos um presidente que vai comandar a máquina chamada administração pública. Ok? Entre aspas, então, ele é como se fosse um empregado do povo. Porque nós podemos tirá-lo. Não podemos tirá-lo? Certo? Interessante. Nós, se ele incorrer naquelas infringências à Constituição, o povo tira o presidente. Não, não é o povo, são os deputados. Não esqueça que os deputados são o povo. Os senadores corroboram. Os senadores ratificam ou não aquilo que o povo fez, pensando na estrutura política do Estado. Então, muito importante essa eleição, quando nós falamos em eleição, muito importante nós considerarmos a escolha pelo regime democrático, que eu coloquei para você, certo? Dos representantes do povo. Isso é democracia. Certo? E daí, já podemos falar, não sei se você tem outra pergunta acerca disso, mas já podemos falar daquela relativização. Por que eu falei relativização? Porque é muito bonito isso, numa visão aristotélica tudo, sim? Mas é relativizado por quê? Porque se o povo não tem cultura para discutir isso, o povo não tem educação para discutir isso, o povo tem uma total submissão a esses representantes políticos, certo? Relativiza a democracia. São sempre os mesmos. E após serem eleitos, não age como se fosse o povo, age como se fosse cada um na sua individualidade, pensando em si ou em determinados grupos de poder, em detrimento ao poder originário que é do povo. Voltemos lá naquele início, quando falamos da formação do Estado. Como é que foi? Eu, na minha individualidade, você na sua individualidade, o outro na sua individualidade, nos reunimos e transferimos nosso poder para um ente abstrato chamado Estado para agir e falar em nosso nome. Hoje, decorrido aí tantos séculos, esse Estado, por ser abstrato, só pode se manifestar por intermédio do governo, que é o governante que nós escolhemos, perfeito? E pela administração pública. A administração pública, ela é perene. São os agentes públicos, são os servidores públicos, como é o nosso caso aqui na universidade. Esses são perenes, esses não trocam a cada 4 anos. Mas o governo pode e deve ser trocado a cada 4 anos. Então a administração pública é perene, o governo é transitório. O Estado é perene ou transitório? Perene. Então daí nós temos que nos preocupar como é que nós vamos, quem são essas pessoas que nós vamos colocar no poder, certo? Para poder delas cobrarmos. E quando nós elegemos os representantes, não temos o discernimento suficiente, não se discute política de forma clara para que as pessoas tenham esclarecimento na hora de votar, ou seja, de exercer a democracia, de fato, acaba sempre votando votos comprados, votos negociados, certo? Partidos de aluguéis. Isso tudo relativiza a democracia, é muito bonito. No pano de fundo, falo em democracia porque eu tenho 35 partidos registrados. Desses 35, quantos são partidos efetivos? Certo? E eu voto nos 35? Não, os 35 estão aí, de repente, para um jogo político de troca de favores dentro do processo eleitoral, tempo de televisão. E por que tempo de televisão? Porque as pessoas, a maioria das pessoas que votam, ainda não tem acesso, e se tem acesso, não tem discernimento para discutir no âmbito das redes sociais. Então, quem elege no Brasil ainda é o horário político. Então isso tudo, embora no pano de fundo, volto a dizer, seja muito bonito e nós falemos em democracia naquela visão iluminista lá que nos é possibilitada, nós podemos entender que ela é relativizada em estados, em países menos ou com desenvolvimento cultural, vamos dizer assim, mitigado ou diminuído em relação aos países desenvolvidos. Essa democracia acaba sendo prejudicada, acaba sendo relativizada, acaba sendo mitigada. Mas a temos, ela existe, está aí, e é melhor assim. Já foi muito pior. Perfeito? Agora eu gostaria que fosse uma democracia de fato e que não houvesse possibilidade de mitigar-se ou de relativizar esse instrumento tão importante para a vida do homem, né? Para a vida do desenvolvimento do Estado. E melhorar as condições de vida para todos, na verdade, né? Então essa seria aquela relativização que eu havia falado para você. E que às vezes quando a gente vai discutir política, né, dependendo da ideologia, a pessoa fala, não existe democracia no Brasil. Eu digo, não, existe democracia no Brasil. Ela pode estar combalida, certo? Mas existe democracia no Brasil. Não, mas é porque existe o autoritarismo. Não, peraí. Esse autoritarismo é relativo também. Autoritarismo por quê? Porque nós nos submetemos a isso. Porque nós esquecemos que o poder originário de tudo isso é nosso. Enquanto povo, né? Desde a história da formação do Estado. Então, existe democracia, sim. Relativizada em alguns momentos? Sim. certo? Mas nós temos uma Constituição, nós temos uma tripartição, nós temos instrumentos jurídicos que nos possibilitam discutir. Talvez a decisão não seja aquela que nós queiramos, aquela que a gente espera, ou seja, aquela que é o meu julgamento. E daí eu começo a discutir a institucionalização do Estado, começo a questionar as instituições. Aí é outra coisa, não há que se falar, aí não é questão da democracia em si. Aí é discutir a existência ou não da democracia em função da ação das instituições. Agora, as instituições, elas são o quê? As instituições, assim como o Estado era abstrato, é abstrato, a gente não vê, as instituições a gente vê. É formado por órgãos, certo? E esses órgãos agem, certo? Em função do quê? Em função daquilo que nós permitimos, em função daquilo que nossos representantes colocaram na Constituição ou mesmo nas próprias regulações. Então, assim, por mais que possa ser questionado, dependendo de questões de ordem ideológica, eu entendo que existe democracia, sim. Não só no Brasil, em vários estados, como nós colocamos para você, na verdade, a maioria dos estados, né, 60% aí da população brasileira, mundial, vive sob o regime democrático. E, então, a democracia, na sua essencialidade, existe, embora com essa relativização, e só assim ela nos possibilita lutar por uma condição de vida melhor. Para que a democracia seja mais efetiva, não sei se dá para dizer assim, o povo precisa de mais educação, né? E quando os parlamentares não falam em nome do povo, eles falam em nome de si mesmo, dos próprios partidos, o que o povo pode fazer? Não poderia existir mais, sei lá, referendos e... Iniciativa popular? Isso. Óbvio. Só que veja que interessante, a iniciativa popular também, ela tem que ser submetida ao parlamento. Então nós, povo, nos reunimos aqui, e também uma forma lá de democracia indireta, e vamos criar uma lei. Uma lei nós não podemos criar. Porque na estrutura do Estado, quem vai criar a lei é o poder legislativo. Ele vai criar. Só que não nos esqueçamos, ele é o povo. Perfeito? Então, se ele é o povo, nós vamos criar aqui na base. Então nós vamos seguir aquelas regras constitucionais e vamos criar um projeto de lei, vamos submeter a nós mesmos? Sim. Por intermédio do nosso representante, certo? Só que daí a gente submete lá. E na calada da noite, não, na boca do dia, ou seja, na madrugada, onde todos nós estamos dormindo, por interesses próprios, muitas das vezes esses parlamentares desfiguram completamente tudo aquilo que nós propomos, certo? Com todo respeito a opiniões diversas, foi o que aconteceu com aquela proposta do Ministério Público lá, das 10 medidas contra a corrupção, certo? Que não foi votado até hoje, não se transformou em lei. Aquilo é iniciativa popular. A vontade do povo não foi atendida. E não foi atendida por quê? Porque os nobres representantes... Olha que interessante. Nós não devíamos nem falar nobres representantes. Devíamos falar nós, povo. Nos reunimos na madrugada e desfizemos aquilo que nós mesmos nos propomos. Mudamos de ideia, certo? Porque ia nos prejudicar. Nos prejudicar? Não, vai prejudicar a individualidade daqueles 513, de alguns daqueles 513. E de alguns dos 81 senadores. Não vai prejudicar o povo na sua coletividade. No entanto, por isso que vem essa relativização da democracia que eu falei para você. Certo? O povo pode agir. Só que agiu. Se manifestou. Mandou para o legislativo, ou seja, mandou para si. E chega lá... Não atendem aquilo que o povo na massa solicitou. Obviamente que o povo tem que cobrar de seus representantes. Importante dizer que a democracia ela se resolve na política, tá? Ela não resolve na revolução. Ela não resolve na turba. Então, na política, o povo tem que fazer o quê? Cobrar de seus representantes. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o deputado que eu votei, vou chamar o senador que eu votei, vou entulhar a caixa de mensagem deles, cobrando que eles votem conforme a vontade do povo, não conforme a vontade deles ou vontade de grupos que eles, de certa forma, representam. O que nós estamos vendo aí ultimamente não, né? Desde que... O Brasil é Brasil. O Brasil é Brasil. infelizmente, e daí a gente tende a querer aceitar por uma questão cultural. Peraí, isso vai até quando? Não temos que aceitar por uma questão cultural essa mitigação, essa relativização da democracia, não. Temos que cobrar desse representante para que ele vote e para que ele atue lá, certo? Pela vontade do povo que o elegeu e não pela vontade própria ou de grupos que eles representam. Porque, infelizmente, é o que acontece no Brasil hoje. Por que que a pessoa entra na... E não deveria ser assim, certo? Ao ser, se uma pessoa quer se transformar num agente político, ele não deve ter ali na testa, mesmo que de forma invisível, a pecha de que é corrupto, de que é bandido, não. O homem é um animal político, na visão aristotélica. Todos nós, você é político, eu sou político. Só não somos políticos profissionais, nós somos políticos na essência humana. E aqueles que se transformam em políticos profissionais, que vão nos representar, ao invés de agir em nosso nome, eles agem em benefício próprio, visando o quê? O desenvolvimento de determinadas castas, determinados grupos. Aí mitigou a democracia. Aí que está o maior erro. Então nós temos que cobrar dessas pessoas a efetividade do nosso poder. Porque fomos nós que o colocamos. Agora isso tudo vem... Como fazer isso, professor? Desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo. Já é assim. Se nós pensarmos assim a vida inteira, vai continuar assim. Agora, se nós lutarmos por uma educação, se nós lutarmos em buscarmos levar para a criança, desde lá da formação básica, certo? A concepção de política na essência humana e fazer com que essa pessoa passe a gostar de discutir política, entender essa estrutura do Estado. Porque às vezes é melhor você não entender isso, você dorme melhor. Da forma como é no Brasil hoje. Se você não entende, você dorme melhor. Mas é melhor que você passe a entender para que você possa agir e não se omita. Só que muitas das vezes é melhor não educar, é melhor não ensinar, é melhor que façamos com que o jovem fique alheio à política, continue só atuando no videogame, fique alheio à política, que enquanto isso eu, né, me defendo. Olha uma força política que nós tivemos muito interessante. Lembra dos 20 centavos? Não? Sim. Não estou falando dos Black Blocs. Ao final do movimento dos 20 centavos. Estou falando do movimento que começou, dos jovens. Deixaram o videogame e foram se manifestar. Olha o poder que tem. Aquele é o poder do povo. Certo? E que se não fosse ao final a questão que nós tivemos ali das turbas, das quebradeiras, poderia se ter conseguido muito mais. Leis foram mudadas em função daquilo. Leis foram criadas em função daquilo. Então são movimentos que nós, povo, né, devemos pensar e cobrar. Cobrar a ação dos nossos representantes e dos nossos governantes. Só assim a democracia se efetiva de forma plena. Senão ela vai continuar relativizada. Mas volto a dizer, existe. E é melhor, já foi pior. Certo? E mesmo de forma relativizada, eu entendo que ela deve prevalecer e cada vez mais se torne ampla e menos mitigada e menos relativizada. É que eu acho que é complicado você mexer um negócio que está tão estagnado e tentar transformar isso, né? Não parece uma coisa tão de outro mundo? Assim. 7 de outubro de 2018. Nós teremos a oportunidade de tentar. O que é tentar? Somos 513 lá, não somos? Por que a gente não coloca 513 novos? Depois você vai me dizer dos 513 quantos permaneceram. E vai me dizer dos que permaneceram quantos estão respondendo o processo na justiça. Aí você vai me dizer que é difícil? Não é difícil. O instrumento nós temos. Qual é o instrumento democrático que nós temos? Voto. Temos discernimento para isso? Ou continuamos trocando voto por um jogo de camisa ou uma linguiçada no final de semana? É isso que nós temos que pensar. O povo não pode se submeter a isso. O povo tem que ter consciência de que ele é o detentor do poder originário transferido para essas pessoas para agir e falar em seu nome. Não é? Volto a dizer, não é para defesa de determinados grupos que financiam essas campanhas. Certo? Porque tornou-se um negócio a política. E a política não é um negócio. A política é vida, a política é a essência do homem. Certo? E ao se tornar um negócio, obviamente, né? Cada um quer ganhar o seu, né? É, Então, eu vou fazer uma pergunta de um colega meu, que eu tava conversando com ele sobre a entrevista que eu ia fazer. E ele falou sobre... Então, a pergunta dele é: como que na democracia você consegue garantir o direito das minorias? Olha que interessante, né? Quando a gente fala em democracia, parece que é tudo perfeito também, né? A gente tem que relativizar isso. Porque a democracia é cara. O que é mais fácil para um governante? Certo? Governar num regime democrático ou num regime autoritário? Obviamente que num regime autoritário. Certo? Eu posso ser muito mais efetivo no meu governo se eu puder fazer tudo aquilo que eu quero. Perfeito? Então, mas se é num regime democrático, onde eu sou controlado por um poder legislativo, sou controlado pela força do povo, acaba que torna-se caro para um governante governar a partir de um regime democrático, não é verdade? E sendo assim, a democracia nem sempre ela atende de forma plena aquilo que a gente espera. Ok? E muitas das vezes vem esse questionamento. Como que a democracia pode agir ou pode possibilitar, certo, o atendimento igualitário das minorias? O próprio nome está dizendo, tem que ser igualitário. E a democracia permite isso. Todos são iguais. Na Constituição brasileira está muito claro, todos são iguais perante a lei. Nós temos que lutar por aquela igualdade. E só a democracia permite isso. Sem democracia, essa igualdade não pode nem estar escrita. E se tiver, não se discute. E quando há democracia, essas minorias podem se manifestar. Quando não houve, num período não democrático no Brasil, não poderia fazer essas manifestações. Perguntas dessa natureza talvez nem pudesse ser feita. Eu não poderia nem responder. E se eu tivesse coragem de fazê-lo, obviamente seria admoestado por isso. Então, como é que a democracia pode contribuir? Sendo cobrada. Então, o que tem que acontecer é o caminho inverso. As minorias acreditar que elas podem adquirir o status de igualdade, evocando a democracia. Porque sem democracia, não há que se falar nessa igualdade. Portanto, não caberia espaço para a discussão dessas minorias buscar essa tão almejada igualdade. Agora, no entanto, se há democracia, é só com ela que podemos discutir e continuar lutando pela igualdade. É a questão aí do exemplo, nós temos a questão das cotas, muito questionada, cotas raciais, certo? Muito questionada, cotas sociais, muito questionada. Temos a questão aí dos imigrantes, em alguns momentos muito questionado, certo? Agora, tudo isso está previsto na Constituição, que é um instrumento que dá substrato, que dá vida, entre aspas, ao Estado. Não está lá? O que nós temos que fazer? Temos que evocar. Porque a democracia permite que nós evoquemos. Sem democracia, nem isso poderíamos fazer. Então eu entendo, sim, que a democracia é um caminho para buscar essa igualdade e, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento e a igualdade dessas minorias. Sem democracia, não poderíamos falar sobre isso. A gente combinou anteriormente de a primeira parte falar ser um pouco mais teórica, e na segunda parte do programa a gente ia falar um pouco sobre a função dos poderes legislativo e executivo. O senhor pode falar um pouco mais detalhadamente sobre esses cargos? Poderia dizer? Posso. Então vamos nessa segunda parte tentar voltar mais para a materialidade, aquilo que a gente vê no dia a dia, né? Que são esses agentes políticos. A gente fala em presidente, fala em prefeito, fala em governador, fala em deputado federal, deputado estadual, senador, juízes, ministros, desembargadores. O que é tudo isso, né? Ministério Público, Defensoria Pública, o que é tudo isso? Isso é o Estado em marcha. Lembremos, né? Na primeira parte, nós falamos do Estado abstrato. Se ele é abstrato, como é que ele vai agir, né? Então, quem age são os homens, no sentido do lato senso, obviamente. E esses homens são quem? São pessoas que estão ocupando determinados cargos para exercer determinadas funções de Estado. Olha que interessante. Né? Então são os agentes políticos ou os agentes públicos em carreira de Estado que vão materializar, dar substrato àquela abstração que nós chamamos de Estado. Então nós temos aí, primeiro nós temos que dividir o Estado, então, já que nós estamos falando de vereadores, governadores, prefeitos e tal, deputados, senadores, vamos dividir o Estado então, pensando no Brasil. Certo? Nós temos o quê? Temos a União, o Estado mesmo, os municípios, o Distrito Federal, e temos um outro tipo de distrito que ele não tem conotação de ente federado, então nem cabe a discussão. Então nós temos o quê? Temos quatro entes aí que formam o Estado brasileiro. Lembrando, vamos daqui para frente entender o Distrito Federal quase que como um Estado, e para facilitar a nossa compreensão. O que nós temos? No âmbito federal, obviamente, nós temos lá o Presidente da República, certo? Temos os deputados federais, os senadores. E nos três níveis, certo? União, Estado, Município, nós temos... Ou melhor, vamos estruturar então, voltar àquela questão das funções, para facilitar o nosso entendimento aqui. Então nós temos as três funções, ou três poderes, como muitos dizem. Legislativo, Executivo, Judiciário. São pessoas que compõem. Esses três poderes, essas três funções, eles são autônomos, né? São independentes, porém harmônicos. Então não há hierarquia entre eles. Olha que interessante. Porque tem que buscar o equilíbrio. Aí você vai dizer para mim aqui, como não há, professor? No Brasil existe um ativismo jurídico muito forte. Podemos falar sobre isso mais à frente, para você entender por que que o nosso judiciário tem que agir mais aqui no Brasil, em detrimento ao que a gente observa em outros estados. O porquê é assim. E às vezes a gente pensa que o judiciário é o mais importante de todos os poderes. Né? Não. Esses poderes são iguais perante a Constituição. Não há hierarquia entre eles. E eles são harmônicos. Certo? Não pode haver o que? Conflito entre eles. Um poder não pode adentrar à competência do outro. Embora, num determinado momento, a gente vê no Brasil acontecer isso. Principalmente o judiciário no âmbito do legislativo. Mas por omissão, no final a gente fala sobre isso. Bom, nessas funções, essa estrutura dessas funções executiva, legislativa e judiciária, ela tem no âmbito da União, no âmbito dos estados e no âmbito do Distrito Federal. Perfeito? Quando nós descemos para o município, o nível do município, daí nós só temos quem? Temos a função executiva e a função legislativa, não temos a função judiciária. A função judiciária do município, ela é exercida pelo caso concreto, pelo Estado, membro, ou pela União, no caso, pela questão, pela Justiça Federal, dependendo do caso concreto. E como é que funciona isso? Então, vou falar no nível federal, entendamos que serve da mesma forma, serve para o nível estadual. E no nível municipal, quando nós falarmos das funções executiva e legislativa só. Então, o judiciário, na verdade, ele é um poder que... Os juízes, a composição do judiciário é por concurso, na sua maioria. A partir da segunda instância, nós temos daí alguns cargos que são de indicação política. Certo? No âmbito dos tribunais superiores que a gente fala. Enquanto que no poder executivo, o presidente, o prefeito ou o governador são cargos eletivos. E o poder legislativo é sempre cargo eletivo. Ou seja, é o povo que escolhe. O povo não pode escolher o legislativo. Desculpa, o povo não pode escolher o judiciário. Certo? O judiciário daí é um caso à parte. Ele tem uma carreira específica, uma formação específica. Assim como o Ministério Público, que não é um poder, muitos até falam que é o quarto poder, assim como a Defensoria Pública, não. São funções específicas de Estado, certo? Ocupada por concursados. E dentro dessa estrutura, alguns cargos são de nomeação política do presidente, como é o caso do Procurador-Geral, tal, do chefe da Polícia Federal, do Superintendente da Polícia Federal, e assim sucessivamente. Bom, então nós temos lá Executivo. E o legislativo são eleitos pelo povo. Volto a dizer, na minha opinião, o executivo não como representante, sim como, entre aspas, um empregado do povo. O legislativo não, o legislativo é representante do povo. Joia. É... isso falamos então de executivo, legislativo e judiciário. E o que fazem? Como eu já havia dito lá na primeira parte, é... tem que haver o controle entre eles. Um controlando o outro. Mas quem controla quem? O poder legislativo é que tem que fazer esse controle. E esse poder legislativo ele tem, em auxílio, previsto na Constituição, ele tem auxílio às suas atividades, os chamados tribunais de contas. Exatamente para auxiliar nesse controle sobre esses outros poderes. Perfeito? Então, o Poder Executivo vai lá executar a função executiva, é o responsável pela administração pública, ou seja, é o responsável pelo transporte, é o responsável pela educação, é o responsável pelo lazer, é o responsável pela habitação. Certo? O Poder Legislativo vai ser responsável em fiscalizar se o Executivo está fazendo tudo isso. E ele é responsável por isso porque está escrito onde? Está escrito na Constituição. Nós, povo, precisamos disso. Não precisamos, criamos para fazer isso por nós. Administrar isso para nós. E daí o Poder Legislativo, o Parlamento, vai fiscalizar e controlar. Então é importante, volto a dizer, né, lembrarmos que dentro da função legislativa, temos lá como funções típicas, legislar, fiscalizar e controlar. O que menos faz são leis. Porque a maioria das leis que são votadas e aprovadas no Poder Legislativo, porque só lá pode-se votar leis, só de lá podem sair as leis, mas a iniciativa não é do Legislativo. A iniciativa, a maioria delas é do Executivo. Porque o Executivo, quem de fato elabora as políticas públicas, elabora e coloca em prática as políticas públicas que vão dar materialidade ao Estado. Que vão, de certa forma, buscar atender a necessidade do povo, que é o ente principal daquela formação, daquela tríade que eu te falei, que é povo, território e governo. E quem tem que cobrar do legislativo quem tem que cobrar do executivo é o legislativo. Só que, equivocadamente, nós entendemos que o legislativo só faz leis, né? Não. Leis é o que ele menos faz. Ele tem que fiscalizar e controlar. E aí vem uma questão que você, de repente, pode... não me perguntou ainda, mas pode ser que venha. Já vou te adiantar. Fiscaliza? Controla? Depende. Essa é a função constitucional. Mas isso tem que discutir num aspecto mais amplo, num aspecto político. E no aspecto político, no presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil, muitas das vezes se relativiza ao extremo essas duas atividades, a de fiscalização e controle, em detrimento aos acordos políticos que se faz na coalizão entre o executivo e o legislativo. É quase que uma simbiose entre eles. E note você que eu deixei de lado o judiciário. Por que eu deixei de lado o judiciário nessa discussão? Porque o judiciário ele só age se ele for provocado. O judiciário não pode agir de ofício. O poder executivo, ou a função executiva, quais sejam, o prefeito, o governador ou o presidente, eles têm constitucionalmente a obrigação de agir. Eles não podem se omitir. Da mesma forma, o legislativo, ele tem a obrigação de agir na sua função de fiscalizar e controlar. O judiciário, ele tem a obrigação de agir se for provocado. Se ele não for provocado, ele não pode agir de ofício. Porque alguém tem que pedir a jurisdição. Pedir a atuação do Estado visando o equilíbrio da força descomunal desse próprio Estado. Lembra que eu falei para você que essa força não pode ser desarrazoada, não pode ser desproporcional? Quem que vai dizer se ela está sendo desarrazoada ou desproporcional? O próprio Estado, por intermédio da função jurisdicional. Alguém vai ter que pedir. Ao pedir, o Estado se manifesta. E aí que eu falei para você, a questão do ativismo jurídico, né? Que hoje, embora não devesse haver hierarquia entre os poderes, nós estamos submissos aí a um poder judiciário. Quem está decidindo, quem está governando o país é o poder judiciário. E por quê? Por omissão, muitas das vezes, dos nossos legisladores. Por omissão do povo, então. Porque nós fazemos as leis. O povo faz as leis a partir do parlamento. Se nós não fazemos, certo? Cria-se a lacuna, cria-se o vácuo. E no vácuo legislativo, quem tem que se manifestar é quem? O Poder Judiciário. Alguém evoca, alguém chama, alguém pede ao Poder Judiciário e ele se manifesta. Então muitas coisas que deveriam ser reguladas no âmbito do Poder Legislativo acaba não sendo e o Judiciário tem que se posicionar, até mesmo respeitando a evolução da sociedade. Exemplo é o casamento homoafetivo. Por que o Legislativo força essa discussão? Certo? Liberação das drogas. Por que o legislativo foge disso? Por que ele não diz que não pode? Ou por que ele não diz que pode? É ele que tem que falar em nome do povo. Aí ele deixa para quem? Deixa para o judiciário. Aí alguém, algum órgão, alguma entidade entra com a representação, entra com a petição no nome do judiciário. O judiciário decide. Aí depois fala que o judiciário está entrando. Está invadindo a competência legislativa. Não, está invadindo a incompetência legislativa. É o contrário. Porque se há omissão do povo por intermédio de seus representantes, essa omissão tem que ser suprida, porque tem que manter o equilíbrio. E a sociedade evolui. Se a sociedade tem a necessidade, se tem que haver solução para um determinado problema, e o legislativo ou o executivo não se posicionou, alguém tem que pedir para o judiciário decide. Então é o que acontece, na maioria das vezes. Agora, tudo isso está envolto pela política também, né? Isso tem que ficar claro. E às vezes vem o questionamento, entende como crítica, o que eu acabei de falar do presidencialismo de coalizão, dessa dependência que existe entre os poderes executivo e legislativo. Olha, eu vou dizer para você, certo? Eu não entendo até que ponto precisava ser como é, mas eu não consigo ver, certo, o funcionamento do Estado sem a política permeando tudo isso, a política enquanto guarda-chuva principal. Agora, não precisava ser tão descarado como é, né? Tinha que haver um controle. Por exemplo, nos Estados Unidos, você foi eleito para o parlamento, você é parlamentar, você não vai trabalhar no executivo. Aqui no Brasil, você elege o deputado, elege o senador, ele assume no dia primeiro, no final da primeira semana de janeiro, ele já foi chamado para ser presidente, para ser ministro, ou para ser secretário no seu estado, ou para ser secretário do seu município, e já entra o suplente, que nós nem votamos nele, se for senador, ou já entra o próximo da coligação, se for deputado, não são pessoas que nós votamos, e eles vão nos representar, e essas pessoas que foram alçadas ao executivo foram alçadas o quê? Por acordos políticos, e muitas das vezes, o que é uma vergonha no Brasil, recebe ministério, recebe secretarias com esse nome. Vou só se for de porta fechada para o meu partido. Isso é que está errado nesse país. Está errado a conotação política que está por trás disso, em hipótese alguma. Está errada a forma como se faz. A troca de favores, a compra que existe aí, a bolsa de valores aí que existe, o pregão que existe entre o executivo e o legislativo nesse presidencialismo de coalizão. Não é a política que está errada. É a forma como se faz política, é a forma como se materializa a relação política entre os poderes, principalmente o legislativo e o executivo, é que eu entendo que está errado nesse país. Eu queria, só para terminar, agradecer ao senhor, e se o senhor quiser falar mais alguma coisa, dar alguma dica de algum livro ou filme para o pessoal assistir, para continuar esse assunto, não sei se... Olha só, livros... Certo? Bom, antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que é apaixonante, né? Eu gosto muito e até discuto muito isso na minha matéria lá de Teoria Geral do Estado, que eu me orgulho muito, que eu acho que com isso a gente contribui um pouco. A gente não sabe tudo, obviamente, a sociedade evolui, o conhecimento evolui, mas a gente contribui um pouco para instigando aí a vontade no jovem de passar a discutir, passar a querer entender um pouco mais da política e da estrutura do Estado para que possa cobrar. Porque um negócio que eu não acho justo é a gente reclamar, é a gente reputar, colocar toda a culpa das dificuldades no Estado e a gente não contribuir em nada para melhorar isso, sabendo que nós podemos contribuir. Agora, para saber, a gente tem que, de certa forma, estudar um pouco para poder discutir. Então, é um tema que eu gosto muito, então eu que agradeço a oportunidade de falar sobre isso, né? E estou sempre à disposição, quando você precisar, tratar desses assuntos aí, estamos... lá no departamento, prontos a contribuir. E você pergunta se eu teria algum livro, algum filme. Olha só, livro, tem vários, né? Qualquer livro aí de direito constitucional, mas se a pessoa não está na discussão no dia a dia, acaba dificultando um pouco. Talvez o livro lá de Teoria Geral do Estado, do professor Mário Quintão Soares, eu acho que é um livro mais acessível, fácil aí, de fácil compreensão, ok? E filme... Rapaz, eu tenho por hábito, eu até passo como atividade prática supervisionada aos meus alunos, né? Aquele filme Lincoln, perfeito? Conta a história da política, um pouco da política americana. E tem um outro também, né? Só que daí mais neoliberal aí, que é a questão importante também, que tem todo o contexto histórico, que é A Dama de Ferro, né? Certo? Outro filme também que a pessoa pode tentar entender aí, caso queira. Fora isso, é a discussão no dia a dia. Tô no pátio aí, tô no departamento. A hora que vocês quiserem, só me procurar, vocês sabem onde me encontrar, né? Beleza? Beleza. Obrigado, professor. E eu que agradeço. Bom, antes de encerrar, eu só queria fazer uma indicação. Eu imagino que para muita gente o Polifonia seja o primeiro podcast que está ouvindo, então eu queria incentivar ouvir outros podcasts. Eu queria indicar dois podcasts que falam sobre o tema de hoje, política, eleições, e falam de uma forma um pouco mais isenta, se é que existe isso, e por isso talvez agrade um público maior. O primeiro é um podcast do Nexo Jornal, chamado Politicais. Eu já ouvi uns dois episódios, um que fala sobre jingles eleitorais e outro que fala sobre coligações, e eles sempre trazem convidados especialistas, pesquisadores de universidade e tal. Então é muito bom esse podcast, pelo que eu já ouvi. Outro é um podcast da Folha de São Paulo chamado Presidente da Semana, que o título brinca um pouco com esse negócio da frequência de lançamento dos episódios, que toda semana eles lançam um episódio diferente para falar de cada um dos presidentes do Brasil. E também tem esse negócio de falta de estabilidade política ao longo da história do Brasil, que não é de hoje, sempre existiu. Então, acho bem legal. E não só isso, o trabalho de edição, o trabalho de pesquisa que tem nesse podcast, achei muito bom. Pelos episódios que eu já ouvi, eu achei muito bom. Então, se vocês quiserem acompanhar outros podcasts que tratam desse assunto, eu indico esses dois. Além de mim, o Polifonia também é produzido pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque e sob orientação do Carlos Pegurski. Nós agradecemos a participação do professor Antônio, agradecemos a Coted por nos emprestar o estúdio de gravação e a todos os que ouviram os episódios anteriores. Por hoje é só e até a próxima semana.